Voo 2065, tráfego Tipper 2 Zetan, curta final após autorizar o LM manter pistão 0. Ao 0, 2 Zetan, curta final e mantendo 0, Voo 2065. K3896, solo 1-0, direita na Foxtrot 211, bom dia. 211, obrigado. Voo 2065, tá. Autorizado decolagem, pista 1-0, retorno 500, 1-0 nós. Leio decolagem 1-0, voo 2065. Voo 2065, decolado 1-1, controle 1980, bom voo. 1980, bom dia, obrigado, 2065. Eco Delta Fox 2, Salvador. Papatango, Eco Delta Fox 2, Salvador. Papatango, Eco Delta Fox 2, Salvador. Delta Fox 2. Eco Delta Fox 2. Eco Delta Fox 2, Salvador. Delta Fox 2, Salvador. Oi, Delta Fox, já remeteu a final do segmento e quero que você mantenha o pé para a final da 17. Ok, a Delta Fox, não entendo que modifica regras, agora aos 13, curva à esquerda, ingresse final da 1-7, intenciona toca remetida ou pulso final? Toca remete, prossegue para a saída para Valença. Pode ser a Coral ou a Dael. Gente, é o Delta Fox. Reporte na final da 1-7. Delta Fox 2 Tauru. Tá, tu escuta. Agilizando manobras na medida do possível. Tráfego da Azul agora 1 minuto para a Duna. Após a arremetida, perfil da subida Arbor. Tá, capa, saiu da Arbor. Vai agilizar aqui na medida do possível. Final da... Descendo a final da 17, embaixada checada, S Delta Fox. Sente, S Delta Fox está livre, toque remetido na 7, vento 1, 620, 1909. Delta Fox. Salvador Azul 2780. Estabilizado no X-ray a 30 segundos do índio acerrado. Sente Azul 2780, continua a aproximação, guarde autorização de pouso, Azul Xeno 020. 020. Delta Fox tocou em M217, confirmando nível final 040. Afirma. Sente. Contra a saída Arbor, chame 98, bom voo. Gotcha, valeu. Azul 2780, fala tráfego, tipo Papa Alpha 31, decolado da pista auxiliar, não interfere no seu pouso, pista 10 livre, pouso autorizado, vento 1970 graus, 10 nós. Gente, Azul 2780. Oi, bom dia, 0094, final, pista 10. Boa Uno 094. Ajuste no 020, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso. Número 2, tráfego precede, tipo ATR, da Azul, curta final. Evite aguardar. Azul 2780, Solos 21, libere Eco 1211. Na Eco 1211, Azul 2780. Bom dia. Bom dia. Luna 094, vento 150 graus, 109, pouso autorizado, pistola 0. E depois da 10, 094. Luna 094, Solas 23, liberou Eco, chame 211, boa. Eco 211, obrigado. Salvador, Azul 2770, bom dia. Passou a ponte aérea 10, próximo. Autorizado, alinhar e decolar, pistola 0. Ventou no 40, 10, 9, 2770. Precisa da decolagem 10, 2770 da Azul. Golfe Vito, autorizado, cruzamento no 7, Quebec, Mike Lima, 211 na Lima, direto. Azul 2770, decolava as 26. Azul 2770, as 26, controle 198, voo. Boa, com o controle agora, 198. Salvador, bom dia, 4207 Azul, 7 milhas, visual no ILS. Sente Azul, 4207, continua a aproximação, aguarde autorização de pouso, ajuste no 020. Aguardando no 020. 4207, pouso autorizado, pistão 0, vento 150 graus, 10 nós. Eu pouso, 4207. Confirmar o vento, 110, 150 com 10? Afirmo, 150-10, nós. Torre Salvador, muito bom dia, o Papa Romeu, triplo uniforme. Papa Romeu, triplo uniforme, ciente do tráfego, ainda não avistado, autorizado prosseguir com a prova da rotatória, reporte ingressando final no 7. Reportará final no 7, o triplo uniforme. Confirme qual parte do local de estacionamento. Parte 4, senhor. 7. Bom dia, ajuste na 020, reporte externo. Auxílio Chamarela, 24. Azul 4207, Solos 32, Libere Fox, chame 211. 211, Azul 4207. Ingressando na final da 17, o triplo uniforme. Gente, triplo uniforme, condições de pouso parado na cabeceira, sem interferência com a final da 90? Afirmo, senhor. Autorizado para seguir a final, guardando autorização de pouso parado na cabeceira 97, triplo uniforme, próximo 99 estado. A gente está avisando com a aeronave, pouso na cabeceira, já no alonga final. Afirmo, tráfego é um Boeing da Gol na final, agora 5 milhas para pouso na 1-0. Está avisando a conversão. Gol 1184, forma tráfego, Bravo, Hotel 06, final da 1-7, helicóptero vai pouso parado na cabeceira esquerda sem interferência com o seu pouso. Pistão 1-0 livre agora, está livre, o pouso vento 1-5-0 graus, 12 nós. Livre pouso. Pistão 0, 1184. Alfa Romeo, triplo de fora, pouso para a nave no 7, autorizado. Vento 150 graus, 10 graus. Grande, autorizado, informação, pipa na curta final da 17. Ciente, obrigado pela informação. Solo aos 3 Nisha, agora 211, boa tarde. 211-994. Tá no solo da 17, outro uniforme, senhor. Considere os 3.000 e Vera na Oscar. Ela estacionou a parte 4, frequência livre, bom dia. Vera na Oscar, frequência livre, grato, bom dia, senhor. Economia 48, autorizado, alinhar e decolar, estou na 0, 140 graus, 109. Alinha e decola na 10, gol 1648. noite, decola os 40, 1980, bom voo. 1908, obrigado, bom dia, o número 1482. Então, Salvador, bom dia, no 62, ponto 0, 1, 0, pronto. Número 621, autorizado, aliás, decolado, está na 0, vento 180 graus, 1, 0, não. Autorizado, aliás, decolado, na 0, igual 1621. Vitor, alinhar e manter, está na zero. Decola dos 42, controle 1980, bom. 1980, bom. Fito. Decolagem autorizada, pista na zero, vento 170 graus, 109. Decola as 44, 1980, bom voo. 1980, amigo, perfeito. Salvador, Golo 739, boa, bom dia. Golo 739, bom dia, justo na 020, reporte no externo, informa tráfego tipo helicóptero, posição de 12 horas aí, 2 milhas, esquerda, 500 pés, não interfere a sua aproximação. Golo 739, está confirmado, está autorizado, pouso. Afirmo, pouso autorizado, pista na 0, vento no 62 a 0, 10 nós. Pouso no 0, Golo 739, obrigado. Juliette Bravo Delta, ciente e autorizado o acionamento na HWT. Modifique a sua saída em coordenação ao controle agora, será da EL até 10 milhas e após DCT, conforme seu estado. Confirmo, chama o táxi. Confirmando, tá no hangar da Aerostar e vai se direcionar apenas até o pátio 5. Ok, movimentação no pátio aí, observando o táxi de aeronaves dando passagem. Tô ciente do cheque no pátio. Informe aí pra ela, ok? Autorizado ali, mantém o estado zero. Modo voo ali, mantém o 90, 140. Uno 739, Solos 49, libera a direita, chame 21, decimal 1. 21, 1, Uno 739. Ocean Air 1140, livre decolagem, pista 1-0, vento 150 graus, 1-0 máximo. Autorizado decolar na 1-0, 1-140. Oceania 1140, decola 250, controle 120, decimal 8. 1208, bom dia. O Juliette Bravo Delta autorizado, táxi até o posto de feira do Mapa, chama o ingresso na site. Torre Salvador, bom dia. Tô 3-1 no avião estabilizado, IRS 1-0. 3-1 no avião, continua a aproximação, agora de autorização de pouso, menino. Aguardando. Gilete Bravo Delta, autorizado ali, Matheus, está na sede. Chã 3198. Tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento na 50 graus, 109, ajuste na 020. Livre pouso, 020, 3110. Gilete Bravo Delta, Torre Salvador. Ok, copiado, mas intenciona a decolagem? Aponte, pronto, Bravo Delta. 9 Delta, guarde. Estabilizado na Fiat Simbra. Sul 864. Continua a aproximação, guarde pista na 0 livre, ajuste na 020. Na escuta 64. Voo 864, tráfego avistado, pouso autorizado, pista na 0, vento 130 graus, 1 a 0 nós. Deriva e pouso na 0, voo 864. Juliette Bravo Delta, torre. Bravo Delta. E aí, comandante, conseguiu solucionar o problema? Com certeza. Está livre a decolagem, 17, 140 graus, 10 nós. Juliette Bravo Delta. Juliette Bravo Delta decolado aos 04. Acione 0132 no transponder. 0132 198, Juliette Bravo Delta. Vamos voltar, volta. Até daqui a pouco. Chega na escuta. Ciente, Zulu Golf. Tô no visual aqui. Boa tarde. Papa Romeo, Sierra Zulu, é? Sierra Zulu, é, prossigo. Você pede que eu tô precisando chamar o solo, 2190, e não tem o número de transporte, por gentileza, chame 211.